Anos de Pentecoste, com o tema Vivendo Pentecoste. Preletores, Pastor Olivoandi Júnior, São Luís, Maranhão. Pastor Inardson Alencar, Turiaçu, Maranhão. Pastor Nonato Moraes, Governador Nunes Freire, Maranhão. Missionária Daniele Alencar, Turiaçu, Maranhão. Participação, cantora Marivã Aguiar, Zé Doca, Maranhão. Pastor Presidente, Pastor Edilson Chaves e Missionária Iranira Alencar. Não perca! Assim, porque o Espírito Santo está procurando alguém que queira. Aleluia. Levante a mão mais alto, mais alto. Minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Usa minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos as tuas mãos e muda hoje a história de alguém. Cante. E usa-me. Cante. Usa-me, Senhor. Se as minhas mãos te servem, usa-me. É. Aqui para adorar, levante a mão mais alto. Os meus pés não são mais meus pés, são os teus, Senhor. Ao teu querer, eu os entrego. Muito bem, são 7 horas e 1 minuto. 7 horas e 1 minuto. Nós chegamos ao final do nosso programa desta manhã de sábado. E louvamos a Deus por você, por sua vida, por sua família, por você ficar conosco até agora. E lembrando, hoje nós estamos no segundo dia de festa. São 64 anos de evangelho em Terra Feliz. E é uma festa maravilhosa, uma festa que está acontecendo nesses 3 dias maravilhosos, onde a palavra do Senhor tem sido pregada e abençoando vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu convido você para hoje, você prestigiar este grande evento, nós estaremos em desfile, fazendo desfile para contar a história da nossa Assembleia, a história dos 64 anos de Evangelho, nas ruas do povoado Terra Feliz. E você é o nosso convidado especial para estar à tarde e também à noite, a partir das 18 horas, a previsão de começar o trabalho aqui na igreja, no Templo Central. Então, você é o nosso convidado especial para estar conosco amanhã, o dia inteiro. O dia todo, pela manhã, tarde e noite. Não se preocupe com comida, porque nós temos um pastor muito abençoador. Aí, carne para dar comida para os irmãos, para não ter que voltar para o povoado, não ter que voltar para sua casa e dificultar o retorno de você para o culto. Então, o pastor está oferecendo, a igreja está oferecendo o almoço e a janta para os irmãos que moram distantes, que estão vindo para o trabalho, que não podem retornar para suas casas. É lógico que quem mora aqui do lado da igreja, não há essa necessidade, né? Quem mora do lado da igreja, volta para casa, almoça, toma seu banho e retorna para a igreja. Mas quem mora distante, Caju, CCAD, Ferreirinha, esse povo tem alimentação para todos. E os nossos convidados, uma caravana que está vindo de Turiaçu, chegando também amanhã cedo, vai passar o dia todo conosco, uma boa caravana e alimentação para este povo todo. E Deus tem abençoado, o evangelho tem sido pregado. E nesse dia, nesses três dias, grande alegria no nosso coração, porque a palavra do Senhor, ela tem alcançado os corações. Então ficamos por aqui nesta manhã, louvamos a Deus por você estar conosco. Eu vou só tocar mais uma vez essa vinheta da nossa festa, para nós encerrarmos e logo após estaremos passando a programação local. Deus abençoe, fique com Deus, um forte abraço. Amanhã, irmão Gilson vai estar com você na programação. E no próximo sábado, se Deus permitir, estaremos aqui de volta. Vem aí, dias 5, 6 e 7 de julho. Grande festa da Assembleia de Deus em Terra Feliz. Povoado Josias, Zedoca, Maranhão. No Templo Sede. 64 anos de Pentecoste. Com o tema Vivendo Pentecoste. Preletores: Pastor Olivoandes Júnior, São Luís, Maranhão. Pastor Inardson Alencar, Turiaçu, Maranhão. Pastor Nonato Moraes, Governador Nunes Freire, Maranhão. Missionária Daniela Alencar, Turiaçu, Maranhão. Participação: cantora Marivan Aguiar, Zedoca, Maranhão. Pastor presidente: Pastor Edilson Chaves e missionária Iranira Alencar. Não perca! Apoio Cultural. Acorda para essa festa, menino! O aniversário Paraíba tá fervilhando de novidade e preço baixo! Fogão Atlas 4 bocas, até 10 de 63,90 sem juros. Fogão Esmaltec 4 bocas, até 10 de 59,90 sem juros. Tá barato demais, tá facinho de pagar. Lavadora Sugar 10 quilos, até 10 de 49,90 sem juros. Corra pra loja e arroche em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Aniversário Paraíba, do jeito que a gente gosta. Quer comprar em uma farmácia completa? Farmácia Bom Jesus. Para você que gosta de comprar medicamentos baratos com descontos à vista até 20%. Venha conferir. Aceitamos todos os cartões de crédito. Estamos localizados na Rua José Sarney Centro, próximo ao depósito do Armazém Paraíba. Fone para contato: 989-91-22-92-11. Agradece a sua preferência, o irmão Jessé. Farmácia Bom Jesus, fazendo o melhor para sua saúde. É de qualidade que a gente gosta. Popular é nossa loja, tem variedade, preço baixo, atendimento. Vem pra Novo Lar, não perca tempo. Sei que o menor preço aqui é garantido. Nosso negócio é de amigo pra amigo. Vai construir ou reformar, Novo Lar é seu lugar. A qualidade, eficiência e atendimento diferenciado a serviço da sua satisfação. Eu estou falando da Novo Lar Construções e Pré-Moldados. Mais que produtos, vendemos soluções. Tudo que você procura em materiais elétricos, hidráulicos, ferragens em geral, ferramentas, areia, brita, maçará, tijolos, pré-moldados, pisos, tintas, produtos para banheiro e muito mais. Com entrega super rápida e o que é melhor, temos os melhores preços. Então, dê uma passadinha na Novo Lar e tenha a certeza de fazer o melhor negócio. Avenida Coronel Stanley Fortes Batista, setor rodoviário, em Zedoca. Telefone 3655-4851 ou 98289-7647. Novo Lar Construções e Pré-Moldados. Barato todo dia. Novo Lar. Mix da Mata. Tudo o que você precisa em um só lugar. Gêneros alimentícios, material de limpeza, frios, material escolar e muito mais. Dispomos de toda a perfumaria Natura, com os melhores preços. Gás de cozinha e troca de água. Ligue 981744090 e peça sua água ao gás por um preço exclusivo. Mix da Mata, Rua do Campo, aqui no Josias, ao lado da Rádio Difusora FM. 7:08. Cerâmica Pavão, o melhor tijolo da região. Pensou em construir, ampliar ou reformar? Lembre-se da gente. Temos o melhor tijolo da região. Vendemos a grosso e a varejo com o melhor atendimento da cidade. E os melhores preços. Visite-nos e comprove. Rua do Sol, Povoado Josias. Ligue ou chame no zap 991-49-1326 e faça o melhor negócio. Cerâmica Pavão, Rua do Sol, Josias. Agradece de já. Pavão, um amigo de sempre. Conheça a Andiroba Multinatural, que foi desenvolvida para trazer os melhores benefícios da natureza até você que quer ter um resultado de um produto totalmente natural. A Andiroba Multinatural oferece a você alívio das dores reumáticas, desinflamação das juntas, inchaço dos pés e das pernas, ideal para quem tem dores na coluna, artrite, artrose, hérnia de disco, bico de papagaio, dores no quadril e nos joelhos, bursite, lombalgias, má circulação, trombose, tendo grande efeito sobre colesterol alto, enxaqueca, sinusite e depressão, auxiliando nas infecções dos rins, bexiga, próstata, ovários, feridas no útero, corrimento e diminuindo o índice da diabetes. Ao iniciar o tratamento após 3 dias, você já sente os melhores resultados que você nunca viu usando corretamente. Atenção, a Andiroba Multinatural não é vendida com vendedores ambulantes e nem pela internet. Você só vai encontrar com exclusividade em Zedoca, na Farmácia Bom Jesus, na Rua José Sarney, esquina do Mercado Central. E em Bom Jardim, na Drogaria Santo Antônio, do Antônio Mazol, na Rua São Luís Centro. Recuse imitações. Andiroba Multinatural, o produto certo para a sua saúde. Ouvindo falar como é boa a Ultra Popular. As drogarias Ultra Popular continuam com a seriedade que você já conhece e o compromisso de cuidar da sua saúde, fornecendo o que há de melhor em medicamentos éticos, genéricos e similares. Dispomos ainda de uma variada seção de cosméticos. Drogarias Ultra Popular, porque só quem é a maior tem o preço menor. Temos um atendimento personalizado para melhor lhe atender. Visite as drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Bem no centro de Zedoca, próximo Bradesco. Pesquise, compare e comprove. Ninguém vende mais barato. Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Tá em todo lugar, dentro de casa ou no celular. O atendimento é mil, quem comprou sorriu. Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Atenção, Zedoca! Os estoques de sangue estão baixíssimos. e sua doação pode salvar até 4 vidas. Neste sábado, dia 6 de julho, na UBS Centro, Rua do Sol, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o EMOMAR e o Projeto Vida por Vidas, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, estarão realizando uma mega ação emergencial de coleta de bolsas de sangue. Seja um herói! Se você está em boas condições de saúde, tem entre 16 a 69 anos e mais de 50 quilos, doe sangue.